Bom dia, Mike and Kelf. Salvador, Alfa Romeo. Alfa Romeo, Quebec, bom dia. Alfa Romeo, Quebec, bom dia, prossiga. Alfa Romeo, Quebec, solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, 508. Autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Alfa Romeo, Quebec. Excelente, obrigado. Bom dia, 3597, desça para 2000 pés, chegada Bonf, ajuste 10012. Bom dia, 995, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. Yankee Quebec, solicitando autorização para retorno para o pátio 3. Pode realizar já o 180 na presente ou necessita ingressar via Juliette, Alfa e Kilo novamente? Alfa e Yankee Kilo, quer retornar para o pátio 3. Pode prosseguir, apenas confirmando, realiza o 180 da presente posição no pátio 3 ou necessita prosseguir via Juliette? Não, dá para fazer 180 aqui. Sim, qual seria a posição no pátio 3? A mesma que estávamos, a 7. Sim. Gente, obrigado. O 995 reduza para 2209. 220, reduzindo, 973, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Yank T-Back informando a posição correta do pátio 3, posição 4. Seguinte, bom dia, Alfa Yank Quebec. Bom dia. Então, 35 no 7, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado, reportará estabilizado, 35 no 7. Blue 995, desce para 2000 pés, número 2, autorizado ILS. 2000 como número 2, autorizado ILS. 995, obrigado. Rio 5973, reduza para 2100 nós, autorizado ILS número 3. Rio 5973. Rio 5973, é o 03. Autorizado ILS. Com 995, reduza para 1970 mais. Ok, 1970 mais. 995. .804, desça para 2000 pés após desvios, voa Ponce. Tá 3597, está estabilizando o localizador. 3597, chame a torre 198, decimal 95. 395, bom.